Saravá, sete linhas de Umbanda na sua força maior. Saravá! Nas sete linhas de Umbanda tem uma força maior. É o nosso Pai Oxalá, salve o nosso protetor. E seu reino iluminado existe paz e amor. Oxalá, meu Pai, Oxalá, meu Pai, quem tem sua proteção balança, mas não cai. Oxalá, meu Pai, Oxalá, meu Pai, a sua força é maior, filho de Umbanda não cai. Oxalá, meu Pai, Oxalá, meu Pai, a sua força é maior, filho de Umbanda não cai. Nas sete linhas de Umbanda tem uma força maior. É nosso Pai Oxalá, salve o nosso protetor. Em seu reino iluminado existe paz e amor. Oxalá, meu Pai, Oxalá, meu Pai, quem tem sua proteção balança, mas não cai. Oxalá, meu Pai, Oxalá, meu Pai, a sua força é maior, filho de Umbanda não cai. Oxalá, meu Pai, Oxalá, meu Pai, a sua força é maior,